Comendador, boa noite, Web 5716, perdeu contato com o Centro Recife, cruza 170. Voando Mari. 5716 da WebJet, boa noite, oceano identificação, desce ao 060 na chegada Mari. Ao 060, chegada Mari, está mantendo high speed e a solicitação do centro. 5716, confirma sindicada. Agora, 300 mais, cara. Gente. Para o localizador, curva à esquerda para o 1960. Esquerda na 60 para o localizador, quando 643. Channel 6258, para o localizador, curva à direita na proa 070. Direita 070, Channel 6258, está autorizado a completar a direita na 080. Direita 080, Channel 6258. Na 3600, livre de restrição, desce para 3000 pés, ajustado 1016. Só entendi 3000 pés, pode repetir, por favor? Está livre da restrição de altitude e velocidade em etapa, está 3600, desce para 3000 pés. Para 3000 sem restrições em etapa, então 3600. Salvador, boa noite, jogou 606, cruzamos 190. No 606, muito boa noite, o sendo identificação desce ao 070 na chegada Mari. 070, Mari. B5716, Fox vai seguir o tráfego da taça à frente, 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo de destino, passando 080 para 3000 pés, Airbus 320 com 290 de ground. Redução agora para 2509. Já está iniciando a redução, está cruzando 280 nesse momento, senhora. Até o próximo FQS. Gente. 643 estabilizado. Estabilizado, 643. Afirmativo, meia milha para o externo, altitude recomendada 1700 pés, sendo agora a torre no 8612. 2786, boa, 643, obrigado. Controle, eu vou 8606, para contornar uma formação, pode manter a proa 080 por 15 milhas. Livre? Salvador, voo no 714. 714, boa noite, o seno identificação desce ao 080 na chegada Mari. Desculpa, segue para 080 na Mari, 714. da TAM desce para 2016. Redução a critério para aproximação. Vai seguir o tráfego agora a 12 milhas à sua frente. O Oceaner, Airbus 318 do Oceaner com 190 de ground. Tráfego 2000, redução a critério, fim do tráfego 3600. Está no localizador avistando, chané 6258. 6258 da Ocean, completa final, chama a torre no 8612. noite, 196. Obrigado, boa noite, bom serviço. Charlie Romeo, 1026. Realmente, bom pouso, bom voo. Valeu. Leve 5796, desce para 3000 pés, ajuste 1016. 3000, 1096. Chanel 6258, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 43, solo 42, direita, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, vou nomear para você. Como 7-1-4, fazendo desvio à direita, pro 090, vai ficar formação aproximadamente 20 milhas, cara. Livre, reporte reprodutap. Vai reportar reprodutap no 714. O nomeia 06 após desvios, voa Duna. Boa, boa Duna, pode dizer. Já pode agora, está presente. Estou no presente, desce para 4000 na proa de Duna, ajustado 1016. Proa de Duna, 1016, ligado? 3600, iniciando a redução agora para 1909. Já iniciou a TAN 3600. Web 5796, redução indicada de 2109. Iniciando a redução 2109, 5796. TAN 6258, livre pouso, pista no zero, vento variável a 3 nós, check trem. Livre pouso, pista no zero, TAN 6258, baixo travado. Identificação da SL90 na chegada Mari. 090 na chegada Mari. Sétimo meio desce para 2016, livre final e ele é XA reporte estabilizado, leve 5796. Para 2096, vai reportar estabilizado na LS XA, o M5796. Para 3600 estabilizou? Ah, eu. Completa final, chama a turma no 8612. Web 5796, redução indicada de 1709. Iniciando redução 1709, Web 5796. Iris, livre, tráfego, 3600? Ah, tem um ativo. Tá 3600, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Entendi, 3600. No 714, por favor, esquerda, projetado. O 714 tem condições de voar Duna do presente? Afirmativo. Voa Duna descendo inicialmente ao 050, gol no 714. O 714 já voando Duna, descendo para o 050. Né, 6258, solo 46, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Táxi Alfa, Juliette, portão 11, né, 6258. Tá 3600, livre pouso, pista 10, vento variável 4 nós, check 3. Livre pouso na 10, 3600, 3 recados. Então 3600, informa que eu não recebi o cotejamento. Livre pouso na 10, tá, 3600, tem está checado. 3600, ciente, informa clareza 2. 5796, ciente, para formação tem aeronave da TAM 6 milhas da sua frente. Está agora 3 milhas do, da cabeceira, cono 30 de ground. O senhor completa a flecha na torre 9862. 18,6, completa a aproximação, tem no ticket, zona visual, 5796, obrigado. Tudo. Bom, 606, desce para 2000. 1016, livre final ILS XR, reporta estabilizado, Gol no 606. 1016, reportará estabilizado, 606 da Gol, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Webjet 5796, estava no ILS XR a 2 milhas de Simbra. Gente, Web 5796, continue a aproximação, número 2 para pouso. Gente, número 2. Vamos sete no passo, fazendo desvio à esquerda pro 025, aproximadamente mais 10 milhas com essa formação. Livre 1794, tem descida reautorizada agora para 3 mil pés do estado 1016, reporte retrando Duna. Para 3 mil pés, reportar retrando Duna 1794, lugar no meio. Então 3152, desce agora para 4 mil pés do estado 1016. 4.016, 3152. Obrigado. Sétimo passo, está curvando à direita para o Adidona. Para 714, ciente, desce agora para 2000, 1016, livre final ILSX, reporta estabilizado, gol no 714. Sétimo passo, prossegue para o Brasil, vai reportar estabilizado para final ILSX, gol no 7. entre visual, gol 606. 606 completa sinal, chama a torre 9862. Boa noite. Livre pouso no zero, vento variável 4 nós. 714, interceptou o localizador, o X-Ray Prometer. 714, complete o sinal, chama a torre 9862. Proceder 14186, 714, boa noite. Boa. 2152, atingir 2000 pés, inicie redução para aproximação. Vai seguir tráfego da Gol agora, passando Duna, com o 160 de ground speed. 2000, vai iniciar a redução. Sessão 4, prossegue na aproximação, agora com direção para a ponta. 06, sala 56, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette para 03, voo no 606. 714, livre pouso, pista no 0, vento variável 4 nós, cheque trem. Voo no 714, baixado travado, pouso autorizado, voo no 0. operador, voo 1805, boa. 1805 da Gol, boa noite, acena identificação, voa ETAP, desce 050. Aí aceita um desvio após voa ETAP, descendo pro 050. Qual foi o ideal do desvio? O ideal desvio é em torno de 75 por mais 20 milhas e após o oitavo. Gente, após desvio, se tiver condição de voador no Gol 1805, descendo para 3.000 pés, o ajuste 1016. Após desvio, voador na 3.000 pés, 1016. Na 3.152, estabilizou? Estabilizei. O completo final chama a torre 1862, já. 26, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, San 3152, final do ano 0. Boa noite, San 3152, livre pouso, pista no 0, vento variável 4 nós, cheque trem. Livre pouso, não no 0, 3152. 152, confirme o cotejamento. Livre pouso, não no 0. Afirma, cheque trem. Já chequei, tem um alarme aqui, se eu não baixar ele não para de gritar. Ok, ciente, tá 3152, recebido. Zona 52, sala 03, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 3152.